perversa, serpente do mal, mentirosa e traidora. Vestida nas vestes mais lindas, quem vê diz que é boa pessoa. Do alto do seu egoísmo, só faz o que lhe interessa. Não quero fazer mau juízo, mas sinto que ela não presta. Diz que anda em busca do amor, mas não é bem verdade. Toda conquista que faz é por pura vaidade. Ela quer a cidade inteirinha a seus pés. Preciso. Eu não quero mais que um paraíso. Aos olhos de um homem qualquer, se parece tão pura e tão casta. Pois sabe pecar e mentir e fingir que esse alguém já lhe basta. Depois de andar por aí, ela chega tranquila e serena, fazendo pensar que a vida que leva é sem graça e pequena. Diz que é carente de amor, pede que lhe abrace. Faz desse ar de abandono o seu golpe de classe, mas bastou que a dor passe. E repete outra vez. Eu não peço além do que preciso. Eu não quero mais que um paraíso. Aquele que lhe conhecer certamente irá se enganar, porque o seu dom de iludir vai além do que possa pensar. Depende de onde e com quem, ela sabe dosar a medida. Se vai parecer recatada ou se pode ser mais atrevida. Perfeito.